Alô, meu parceiro Serjão, da Caipirinha. Prepara esse trem pra mim aí, meu irmão. Tamo junto. Vambora. Alô, recentemente. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber. Te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece que o negócio falou. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, já tá fora melhor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais só falta. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. Puxa pra cima minha banda, alô meu parceiro Raimundo, Bahia Fest. Simbora, estoura no Caio de Diz aí, hein? Vamos, vamos. Tô aqui pra te contar, tudo aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Me trata e você quer saber. Te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, meu negócio calou. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora melhor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. PS, eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta. Vem arrochando gostosinho com o Pai Denis. Ao vivo é mais...